Nosso tema de hoje é mediunidade. Tudo a ver com uma casa espírita, né? Se fala muito sobre isso e às vezes é um assunto tão amplo que mesmo que se fale constantemente, sempre fica alguma coisa para trás. Ou às vezes falamos frequentemente sobre os mesmos pontos, as mesmas coisas, né? E acabamos deixando algumas coisas para trás. Mas existe uma literatura muito ampla sobre o tema mediunidade, até para que a gente possa desmistificar um pouco o que significa isso, porque parece um dom especial que algumas pessoas carregam. Então, o médium parece alguém que tem uma capacidade extraordinária. Tem sim uma capacidade, mas é uma capacidade de trabalho. É uma capacidade que ela tem que ser entendida para que serve. Não é simplesmente um status a mais. Por que eu digo isso? Porque eu mesmo já pensei dessa forma. Já vi dessa maneira, já coloquei como algo assim, até um pouco longe, né? E o que toda essa literatura e o próprio Livro dos Espíritos, que é um livro básico, ele nos diz, é que a mediunidade ela é um... é algo que é inerente a todos nós, de alguma forma. É claro que existem graus diferentes. Existem aquelas mediunidades, como se chama, de fenomênicas, que chamam mais a nossa atenção. Aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que escrevem. Nós temos grandes exemplos, que é Chico Xavier e Divaldo Franco, para não ir mais adiante em outros, que têm uma mediunidade tão clara para eles, que eles conseguem perceber a presença dos mentores deles junto deles. Então, são graus bem acima. Mas nós, pessoas mais comuns, também temos essa faculdade. Só que a gente não percebe, porque a gente lida com isso de uma forma tão natural, desde sempre, que a gente não percebe. Quantas influências nós sofremos, e aí entram encarnados e desencarnados influenciando, e quantos nós influenciamos, e como se dá essas influências, ou essas interações, essas comunicações, como é que acontece isso? O principal ou o mais comum talvez seja a nossa intuição. O processo intuitivo, ele nada mais é do que algo que chega para nós como uma ideia. Eu disse que a gente não percebe porque a gente acaba achando que é nosso. Ah, eu tive uma ideia agora. Mas da onde veio essa ideia, essa sugestão? Os sonhos que nós acordamos às vezes e lembramos dele e não compreendemos o significado, porque quando nós trazemos para a questão cerebral, parece que perde-se um pouco daquela teia de informações que nós colhemos no lado espiritual. Então fica uma coisa muito, às vezes, simbólica e que a gente chama de sonho como algo assim que não existe. E, na verdade, são uma lembrança de um momento vivido. Também, não só, né? Mas também. Mas, então, mediunidade, ela nada mais é do que uma sintonia. E é interessante a gente pontuar que essa sintonia, ela ocorre de acordo com aquilo que nós estamos produzindo mentalmente. Ou seja, a nossa frequência mental. Eu costumo falar, né? Aqui não tem um exemplo claro, mas vamos pegar esse arranjo aqui como níveis de frequências. Frequências altas e frequências mais baixas. Então, quando nós estamos pensando em alguma coisa ruim, a nossa frequência ela fica aqui embaixo. E a gente sintoniza com aqueles que estão nessa mesma frequência. Então começam a vir as mesmas ideias para que aquela vontade que nós temos de manifestar, às vezes, alguma coisa ruim, ela começa a criar um corpo, ela começa a criar uma forma, um mecanismo de se fazer acontecer. Mas o contrário também. Quando nós chamamos através da oração para que nós possamos elevar o nosso pensamento, nós estamos elevando a nossa frequência a um nível um pouco mais alto daquele em que nós estamos, para poder ter uma interação com aqueles espíritos que estão ali. Muitas vezes nós falamos da questão da bênção, que a bênção é derramada sobre todos nós da mesma forma, mas que a gente às vezes não capta isso, porque nós estamos fechados. A bênção está correndo aqui em cima, nós estamos aqui embaixo e a gente não consegue assimilar aquilo, porque nós estamos numa outra vibração, num outro nível de energia, que é muito mais denso. Então, às vezes, a gente não consegue chegar lá. É interessante saber disso, porque a gente tem a capacidade de modificar. No livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? Como é que a gente faz para se livrar de um assédio ou de espíritos negativos ou sofredores que estão próximos de nós? É só a gente se melhorar. É claro que não é só melhorar a frequência assim, agora eu vou começar a pensar em coisa boa. Não, mas a prática do bem, a oração, existem formas de agregar isso dentro de nós e sair daqueles vícios mentais que a gente tem. Muitas vezes a gente levanta de manhã, já trazendo da noite, né, do sonho, do processo, uma lembrança pesada, porque às vezes a gente está em alguns lugares que não são os melhores. E aquilo nos impregna de uma forma que a gente acorda já mal-humorado e achando que está tudo meio cinza. E a gente não faz nada para mudar isso. A gente é apenas um agente de transformação e não percebe que é um agente transformador. Que a gente tem a capacidade de modificar isso, de se estamos cercados por espíritos ainda desorientados, grande parte das nossas obsessões são por criaturas como nós, que ainda não sabem se orientar corretamente. Mas a gente pode, através da nossa conduta também, ajudar eles a dar um encaminhamento para eles. Assim como eles vêm até nós por aquilo que nós estamos manifestando, nós podemos mostrar um caminho diferente. Nós temos essa possibilidade e eu diria que nós temos esse dever de manifestar algo diferente para eles. Então, esse processo todo que nós achamos que somos apenas vítimas de influências, na verdade, nós estamos abrindo a nossa porta para quem? Tem uma pergunta muito interessante que já foi falado várias vezes, né? Se os espíritos nos influenciam, para quem quiser procurar depois, tem umas duas, três páginas aqui que fala só sobre essa influência espiritual. Pergunta 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Será que eles influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E a resposta é curta. A esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem, mas pela nossa invigilância. Eles encontram um espaço para atuar ou para se manifestar, ou como eu disse muitas vezes, nem é algo deliberado, é que eles estão naquela vibração e a presença deles reforça a nossa presença naquela mesma frequência. Então, nós temos que modificar isso. Os rádios antigos, aqui é um aparelho, mas é um de CD. Os rádios antigos tinham lá um botãozinho que a gente buscava a sintonia da determinada rádio. A gente escolhia o que a gente queria escutar. E quando não era bom, a gente trocava. Ou quando a gente gostava, a gente deixava. A gente tem que fazer a mesma coisa. Se a gente não está gostando do que está acontecendo, a gente tem que trocar a sintonia. Trocar por uma sintonia mais elevada. Nós temos o comando do botão. Então a gente tem que fazer isso de uma forma bem objetiva e clara. A gente não pode mais ser as vítimas que dizem, mas eu estou com um encosto. As moscas, a gente não adianta só abanar, né? Tirar essas, vem mais. A gente tem que mudar o produto que está atraindo a mosca. E o produto é pensamento, no caso. Pensamento, linha de vibração. nós temos que modificar aquilo que nós pensamos. E como eu disse, tem muito assunto sobre mediunidade. É muito mais do que apenas isso que eu estou dizendo. Tem muito mais coisas para a gente saber como funciona esse processo, se aquilo que eu sinto é um processo mediúnico mais elevado, não tão comum como esses que eu citei. Será que eu estou sentindo a presença de alguém próximo de mim? Que tipo de influência eu estou sentindo desse ser espiritual? Será que eu estou vendo alguém dentro da minha casa? O que está fazendo lá? Eu converso com ele? Então, a gente vai perdendo o medo e a gente vai indo em frente e vai aprendendo sobre um determinado assunto que nos diz totalmente respeito, mas que a gente, às vezes, por desconhecer, não lida de forma correta com ele.